Ô, velho, toca aquela música aí, velho. Toca aí. Um oi da minha ex já serve pra me acabar. Toca aí, porra. Deixa comigo, vem! Eu disse.